seguindo pro do litoral sul, aqui eu também. Reporte quando fora do solo, tempo 190 graus, aeronave má. Reporte quando fora do solo, bom dia. Everton, a falta do dado cruzamento da pista 17. Prossegue Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo novamente, 121, decimal 9. O Guardião 05 decolou ao 36, aproxima para o ordem lateral sul a 510 e chama o controle em 120, decima 8. Guardião. O General 6224, traz information on the right, Alpha, yeah, 50, maintain 500, Não deixa no turno, não Centro Controle Zulu 4959, boa noite. 6312, confirme. Puxa, né, 6212, autorizado, pouso 90 graus, 109. 7, delivery, pouso 90, 6212. Papa Romeo, essa está à vista, o F2320 da Oceania na curta final. Olha o pouso do tráfego, autorizado, né, Matheus, só 90. 04959, na cor 1 no braço. Azul 4959, contato radar, tudo para mim, de 140, após os hotéis de direto coral. 140, após dois hotéis de direto coral, Azul 4959. Controle Salvador, boa noite, Papá Romeu, Equus, seu Papá. Romeu, Equus, seu Papá, com o nosso radar, sua caravana de 320 via Soldado 1. 320 via Alvorono, possível voo elétrico, Felipe? Decolar 10 grau 08. elétrica que já está com a fila de 60? Possibilidade de voar elétrica, ele está com alguma possibilidade? Está autorizado o elétrico de contato. Muito obrigado, pode se contar com a mulher. Por 4 dias, chegada a Bonés 1 para nível de voo 050, Senegal a 094. Bonés 354, vamos aeronave na saída árvore. Azul 5001, autorizado. Chegada no mais um para o nível de voo 060, que mandar mais 0 no quadro. AG500 na descida? Pode atuar, AG500 na van. 8, 1, 1, 3, 4, 4. 4, Boca, Alfa Romeo, peço. Voo número 34, contato com radar, sobre para a linha de 250 via toda a Boca. 50 via Boca, Gol 4, Gol 1-3-4. Thank you. Temperatura já é uma justiça de chegada da Mediana para medir de voo 050, Canadá, 10 na fase. A gente leva a autorização para mais alma daí. Azul 90, dois autorizados, pouso 100 grau 099, pista 90. Eu vou mais alma daí, por favor. Tela, agora é pista, então está de leve 1-2. Infelizmente não é possível, tá no comando da Israel, até que a gente coordene. É a Israel que comanda a empresa do Fatim, é isso aí? Consigo uma menção? Brincadeira. Muito forte, copy, ok, copiado. Então, Eco Sul 1-0, autorizado para colar aqui no 7, o vento 100 grau 08. Coach Cargo 9072 autorizado, alinhar e manter, sistema 0. 9012, solo 17, liberou a direita, solo Salvador 121-9. autorizado a decolar, pista no zero, 100 grau 089, mantém a frota 2000 pés. Salvador, boa noite, curte carro 9072, cruzamos 3 no pé. Curte carro 9072, contato radar, siga para a Mendigo 3-4-0, vou direto Leda. 3-4-0, por onde Leda, curte carro 9072. Sete curte carro 9072, informamos tráfico, 8-9, na Avenida de Montebol, siga 2, do pé em seguida para 085, cabaça 3-1. Uma rota hotel, para mim tem saudade de assistir o que é virar um foco. Capacando Lima, hotel, vai ser um sucaio, tem um lado de carinho, um alfajuro, e o chefe está de fala com a live. Agora nós estamos tornando uma outra vez mal na defesa. Alfa no centro Recife, frequência 25.1, na zona 23.8. Alfa 1 de Motorhotel, Alfa 1 Alfa 0. Batalha de Motel 7, tem um sítio de casa 5, que está em Aileron. Final, You are number 2 for takeoff from Solo. The number 1 is American, 230. Maintain position at rolling short, runway 10, we see engine over. Take off 110 degrees to respond.